DJs, G Funk, WGICH, Rod Portebélico da favela, do lado leste pra lado leste, mostra, maloqueiro, só mostra, G Funk. Crime contravenção, criminoso contraventor, contrapartida da sentença do desembargador. Tá na mão do doutor, quem decide o destino é Deus. Advogado fiel, que não abandona os seus. Como flecha que acerta o alvo, justiça que nunca falha. Emissário que através do rap passa a caminhada. Rod poder bélico, o nome é zelar. Se liga aí porque nós temos a gasolina pra queimar. Um sincero e leal abraço pros parceiros. G-Funk de mil grau, do que de um bandoleiro. OG, WG, gangue rap nacional. Na leste de São Paulo, vagabundo na moral. Deixa a lua brilhar, iluminando a quebrada. Refletindo a vida na pintura metálica do Impala. Proceder pra não morrer, a rua é imparcial. Da hora, véinho, é isso, firmeza total. Não faço bacana se escondendo por trás da caneta. De funk original, já disse lá atrás. Tem que arrancar no soco do palco pra respeitar e tal. Nossos motivos pra lutar ainda são os meus. Não, a puta por raiva curtida, dando rabo por dinheiro. O que vale mais aqui é o respeito. A palavra, o resto é consequência. Não sabe se o sujeito não vi a favela que venceu seus cegos, condomínios, pé na porta, a polícia, a vida perdeu. A mentira fala mais que a verdade, fica murchinho. Errei ao debate, a bagunça toma conta em país de terceiro mundo. Parece que aqui tem mais ricos que em outras partes do mundo. WGCH, PBF, favela, prazer povo imortal, pra ficar rodeado de velas.